andorinha de toada e corrida de morão. Eu sou fã de vaquejada, cantoria de toada e de corrida de morão. Coisa boa mora no sertão, todo dia vê o sol nascer, sentindo o cheiro do mato, tomando banho de riacho e vendo o céu escurecer. Sentindo o cheiro do mato, tomando banho de riacho e vendo o céu escurecer. Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça. Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. Motel é casa de taipu, abaixo é o candeeiro. Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro. Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça. Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. Motel é casa de taipu, abaixo é o candeeiro. Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro. Aqui no peito.